Avião da Tartaristan Airlines de Espanha, se não há sobreviventes. Mãe em França mata 3 filhos por asfixia. Ciência e desporto são outros motivos de interesse para esta edição do Antena Web Informação. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, às quartas-feiras, às 10 da noite, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite, bem-vindos ao Antena Web Informação, agora comigo Carlos Bonaparte, o programa que durante 15 minutos diários lhe irá trazer as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo, tentando suavizar no dia-a-dia os acontecimentos que vão sonando lá fora, trazendo uma perspectiva mais positiva, mas sempre de cariz noticioso. É todavia com uma informação dramática que abrimos este Antena Web Informação. Não há sobreviventes. Os 50 tripulantes e passageiros do avião da Tartaristan Airlines não sobreviveram, portanto não há sobreviventes deste avião. O avião despenhou-se ontem em Kazan, na capital da República do Tartaristan. Segundo vai adiantando a agência de notícias russa, o avião despenhou-se quando tentou por uma segunda vez a aterragem. No Boeing 737 seguiam 50 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O acidente foi de uma forma brutal e não deixou sobreviventes. Já foram encontradas as caixas negras que estão agora a ser analisadas. A seleção nacional foi recebida de uma forma muito original na Suécia. Os Expressen contrataram, ou seja, a seleção da Suécia, contrataram uma banda filarmónica composta por 10 elementos que, à porta do hotel, onde se encontram hospedada, a seleção nacional, decidiu tocar, então, esta banda filarmónica, uma melodia que, no fundo, foi uma recepção bem original. Foi nem mais nem menos que a música da Bebidas Meias Altas, uma música sueca, e que foi, como é lógico, em jeito provocatório, no sentido positivo do termo, dedicada a Cristiano Ronaldo. Não só a banda filarmónica, também houve vários adeptos residentes da Suécia e outros que viajaram para acompanhar esta partida, que esperaram a seleção portuguesa à chegada do hotel nesta noite que passou, neste domingo transato. Recorde-se que Portugal vai jogar com a Suécia agora na Suécia, num jogo que é nem mais nem menos que a volta depois da ida para o play-off que serve de apuramento para o Mundial 2014 no Brasil. Na primeira mão, que se realizou na passada sexta-feira, Portugal venceu por 1-0, com golo precisamente marcado por Cristiano Ronaldo. Foi no Estádio da Luz. Agora vai ser na Suécia. O jogo tem início amanhã, às 19h45. A seleção portuguesa de rugby fez uma marca histórica. Depois de 78 anos de existência, os Lobos, como assim é designada a seleção de rugby portuguesa, bateu por uns expressivos e incontestáveis 68-0 a equipa do Brasil. Os brasileiros, menos habituados a estas andanças, não deram resposta aos Lobos. Na segunda parte, 6 ensaios e um deles de 90 metros foram a parte mais penosa para os do Brasil. Num jogo amigável, a realizar na Arena Arabuari, fez com que Portugal batesse assim a sua marca histórica, ainda que de um jeito amigável. Os Lobos já participaram uma vez no Campeonato do Mundo, ainda que de uma forma pouco expressiva, mas no Brasil o processo está a decorrer de forma mais lenta. A seleção portuguesa de rugby já existe há 78 anos, mas ainda assim, por muita experiência que tenham tido, nunca se tinha chegado a uma marca deste género. 68-0. O resultado final desta partida amigável entre Brasil e Portugal em rugby. Portugal e Cabo Verde estão no top 10 dos países com maior endividamento externo. A lista foi publicada nesta segunda-feira, pela revista norte-americana Forbes, que dá conta de todos os países que têm então uma dívida pública e coloca-os numa posição de ranking. O maior país, ou neste caso o país mais devedor, é a Grécia, sem surpresas. Lidera a classificação com 173% do PIB interno, ou seja, do produto interno bruto, ou se preferir então do PIB. É a Grécia que lidera este ranking. Portugal aparece no quarto lugar com uma dívida, de 118% do produto interno bruto. Cabo Verde aparece no nono lugar. O país, a pequena ilha em África, tem então uma dívida que quase se aproxima aos 100%, ou seja, 98% do produto interno bruto. O primeiro-ministro cabo-verdiano já desvalorizou esta classificação, dizendo que é apenas mais uma tabela, explicando também que sem esta dívida não havia portos, aeroportos, bacias hidrográficas, entre outros bens que, para a evolução económica e social de Cabo Verde, são, no seu entender, mais que fundamentais. Portugal, então, aparece no quarto lugar, com um total de 118% de dívida do produto, isto com base, aliás, no produto interno bruto. Foi divulgado na passada sexta-feira um relatório da Comissão Europeia respeitante ao interesse dos cidadãos europeus nas áreas da ciência e tecnologia. O balanço, podemos dizer, é positivo. 53% dos inquiridos deste mini-questionário, ou seja, do Eurobarómetro, dão um avalo positivo, ou seja, eles têm formação, de uma forma geral, formal e informal, nas áreas da ciência e tecnologia. Ou, para ser mais específico, têm interesse nestas áreas. 77% dos inquiridos vêem nestas áreas um interesse positivo, ou seja, na ciência e na tecnologia, com respeito à sociedade. 40% destes inquiridos do Eurobarómetro dão conta de que tiveram alguma formação académica nesta área. Em Portugal, as médias são mais baixas. 36% tiveram formação, mas só 32% têm conhecimentos, ou dizem ter conhecimentos, nas áreas de ciência ou tecnologia. 31% tiveram formação na escola, 11% formação na universidade. De recordar que ainda há outro dado importante, 65% dos inquiridos na União Europeia fazem referência à forma como recebem a informação sobre as áreas de ciência e tecnologia. Não considerando que os governos dos países apostam nestas áreas, 65% dos inquiridos afirma que a maior parte da informação que recebe sobre ciência e tecnologia chega precisamente da televisão. E apenas 6% considera as entidades governamentais como as mais competentes para, no que diz respeito, aliás, à ciência e à tecnologia. Outras entidades, como associações de proteção, por exemplo, são consideradas pelos respondentes a este inquérito, de uma forma geral, como entidades responsáveis e que lidam com ciência e tecnologia de uma forma concertatória. Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, deverá ter alta amanhã do Hospital São João, onde se encontra internado desde a passada quinta-feira. Tudo começou depois de uma insuficiência cardíaca que resultou numa crise cardiovascular aguda. O líder do Futebol Clube do Porto foi submetido, inclusive, a um cateterismo. A hipótese de ser operado ao coração novamente não foi descartada de início, mas depois sim. O presidente dos Dragões está então ainda sob observação médica, mas é clara a necessidade de mudar as suas rotinas diárias, até porque o presidente do Futebol Clube do Porto, que já o é há 31 anos, sofre de arteriosclerose. Como disse, este episódio deu-se na passada quinta-feira, depois de ter sofrido uma crise cardiovascular aguda. Deverá então ter alta amanhã, terça-feira. O crime não compensa. O velho ditado está prestes a cair por terra. Pelo menos, segundo o Tribunal de Braga, que perdoou recentemente uma pena de 4 anos de prisão a Sandra Maria. Sandra Maria cometeu um crime muito especial. Por amor. Entre 2007 e 2011, desviou dinheiro por amor, falsificou documentos por amor e contraiu um empréstimo por amor. Tudo para ajudar o seu amado, por quem se apaixonou perdidamente, a comprar uma casa no Nordeste brasileiro. Fica a saber que este dinheiro, aliás, chegou à quantia dos 252 mil euros. Na altura, funcionária do IMTT, atual IMT, viu, neste caso o Instituto Imobiliário, viu as suas irregularidades serem descobertas por uma substituta enquanto a mesma se encontrava de férias. O tribunal inicialmente ia condená-la a uma pena de 4 anos de prisão por crime de peculato e falsificação de documentos, mas depois de a arguida se confessar culpada, mostrar arrependimento e confessar que foi por amor que cometeu estes dois crimes, o tribunal decidiu suspender-lhe a pena. Há, afinal, crimes que compensam. E em França, uma mulher de 39 anos matou por asfixia os seus 3 filhos de 2, 3 e 5 anos de idade. Os 3 menores foram encontrados hoje pela polícia francesa na cidade de Bar-le-Duc. Eram jovens que estavam, um deles, a mais velha, de 5 anos, sobre a custódia de uma família de acolhimento que ainda assim lhe dava a oportunidade de ver a filha, como disse, de 5 anos, todos os fins de semana. E foi precisamente esta família de acolhimento que deu o alerta, depois de verificarem que a pequena não regressou a casa, como acontecia todos os fins de semana. A senhora, de 39 anos, está desempregada e agora sob custódia policial, segundo as investigações preliminares. A senhora, de 39 anos, pretendia suicidar-se, mas não conseguiu. Foi encontrada numa cadeira, com uma faca no braço, enfim, junto ao lado da cama onde se encontravam os 3 filhos, já cadaverizados. A notícia que marca então hoje o dia é esta: a mãe que matou os 3 filhos por asfixia no passado sábado. O nosso Antena Informação volta amanhã, esperando que os ouvintes tenham contribuído uma ótima noite. Já sabem, agora às 20h15, Vivendo com Otimismo, com Lorival Lopes e Edith Petioni. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me convosco às 20h amanhã.